Africa, mãe do mundo, África, mãe, vive para sempre. África, mãe do mundo, África, mãe. África, mãe, feriram o seu coração. Fácil mão de obra, sequestro, morte e escravidão. Filhos órfãos de pai e da senhora mãe, que seus ensinamentos e crenças os acompanhe. Mãe, o quanto a senhora chorava quando um filho seu se suicidava, ao mar se jogava ou cometia o temido banzo. Sou um bisneto seu, descendente banto. Malcolm X, Luther King, Steve Biko, Mandela, Zumbi, Bimba, seus ilustres filhos que abandonaram seus braços e sua proteção pra levar aos negros do mundo autovalorização, autoestima, amor, respeito, consciência, atitude. Suas cores no sangue, amor à negritude. A história tenta omitir que somos filhos seus. África, mãe, mesmo tão longe, nunca lhe dei adeus. África, mãe do mundo, África, mãe, África, mãe do mundo, África, mãe. Os elos da corrente ainda marcam nossos punhos, e os capitães da mata insistem parar nosso avanço ao futuro. Moçambique, Palmares, Angola, Zambia, mas filhos renegados seus não dão importância a uma culeleia feijoada. Coisas que pela senhora foram descobertas, abertas a outras culturas. Mãe piedosa, mesmo ao sofrer com a escravatura, nosso Deus, Jesus, Alá, negro, ainda bem que não lhe ensinou o que é o preconceito. A senhora nos ensinou que somos todos iguais, jamais diferentes de cor ou classes sociais. Mas a senhora sofre com apartheid, separar o que pra quê? Por quê? Isso pra mais me fazer sofrer. Mas apesar de tudo, a senhora nunca irá morrer. África, mãe do mundo, África, mãe, vive para sempre. África, mãe do mundo, África, mãe. Tempo seguimos o mesmo caminho, lembranças tristes, senzala, casarão, pelourinho. O senhor branco sempre rejeitando o seu filho negrinho, mulato, moreno, escurinho. Mesmo sendo a maioria, na hora do castigo estava sozinho. Até a hora que fugiram pro quilombo, cansados de serem chicoteados, amarrados no tronco, cansados de não pensar em briga, formaram o exército da Serra da Barriga. Mas se liga, a coisa não mudou muito e a parada é daqui pra frente. Tirando a corrente e o tronco, a situação não é muito diferente. O que era quilombo hoje é chamado favela. O conceito de igualdade para o povo já era. A polícia mata de um lado, o governo bate do outro, e a gente sempre acorda com a corda no pescoço. Mas calma aí, seu moço, pra que o desespero? O giz é branco, mas não ensina nada sem o quadro negro. A alta sociedade está por baixo, porque quem sempre esteve por baixo, hoje está por cima, se aprimorando, se informando, mandando sua rima. Eu não sei tudo, mas tudo que sei é verdadeiro, e sei que vovó não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar do tempo do cativeiro. Mas aí, se engana quem pensa que eu quero vingança. Eu quero seguir em frente com meu povo, pois Deus é a única liderança. Aqui quem fala é Daíde, sinônimo de esperança. Falei. Pode crer, moro, mano. África, mãe do mundo, África, mãe, vive para sempre. África, mãe do mundo, África, mãe. O meu orgulho é ser um negro verdadeiro. Pode crer. Ei, ei, ei. Vai, ladrão. Ei, ei. Caia na real, falou?